Mugo! Boa noite, São Carlos! Vamos fazer o quebra! Um, dois, três, quatro, break away! All the feelings that you wanna break! All the memories that you erase! Find a way to make them go away! Picture yourself represent your pride! Yeah. São Carlos. É um prazer estar aqui pela primeira vez. O Mugo veio lá de Goiânia. Nós vamos ficar aqui no estado ainda até o dia 5 de abril. Muito foda esse lugar, muito foda vocês. Vamos pôr pra arrebentar com tudo aí, caralho. Essa música se chama Human Hate. Yeah! Primeira vez, a gente nunca esquece, com certeza, velho. Muito foda. Obrigado aí pela receptividade, galera. Vocês estão de parabéns. Vamos continuar apoiando essa cena que só tem a crescer. Muito obrigado, Massa Coletivo, por fazer disso aqui uma festa muito bonita. Vocês estão todos de parabéns. Vamos continuar quebrando tudo! Essa música é pra pegar a vó e colocar pra correr aqui no hardcore. Insanidade é o caos. Essa música se chama Trough! Right at the peak of my place, a band of invincible. If I get moved by the light, then by the dark. Yeah. Caralho, que firmeza. Muito obrigado mesmo. Quem quiser conhecer um pouco mais da banda, tem o nosso MySpace, myspace.com/mugobr. Quem usa o Twitter, @mugobr. Quem quiser conhecer, é só entrar nesses links que tem tudo. Muito obrigado mesmo. Quem quiser dar uma força pra banda, o que faz tudo isso aqui girar é o merchandising. Nossos CDs estão ali na banquinha pra vender. Tem camiseta, chaveiro, caralho de asa. Só passar lá. Muito obrigado. Essa música eu quero a participação de todos vocês aí. Vamos fazer o quebra! Essa música se chama Get Up and Fight! Fight now! Muito obrigado. Essa música que a gente vai tocar agora foi a música de trabalho do nosso primeiro CD, que chama Go to the Next Floor. Ele tá ali na banquinha. Essa música a gente fez um videoclipe pra ela. Quem tiver aí acesso ao YouTube, qualquer coisa, escreve Mugo lá que aparece a música. Essa música se chama Scream! Essa noite tá bonita pra caralho. Muito obrigado aí a presença mesmo de todo mundo. Obrigado pela atenção aqui com o Mugo. A gente vai mandar a saideira, que tem mais duas bandas ainda do Amor e mais outra. Vai ser do caralho a noite ainda. Muito obrigado, São Carlos. A gente espera estar de volta em breve. Muito obrigado pela receptividade. Nós somos o Mugo representando Goiânia aí. Tamo junto. Muito obrigado! Essa música se chama Move On! Vamos quebrar tudo! Acelera! São Carlos. Foi um prazer pra gente estar aqui com vocês. Vamos tomar todas, trocar ideia, curtir essa noite que tá do caralho. Obrigado, massa coletiva, toda essa galera muito louca que tá recebendo a gente aqui. Valeu. Nós somos o Mugo de Goiânia e a gente se vê numa próxima vez!